Estou a apreciar o primeiro e último momento de liberdade antes de me casar para a semana com uma pessoa desconhecida. Ao menos não é uma criada submissa. Criada submissa? Para ter o meu almoço, a Madame Carla eu implorei. Ela quase que me deu com os pés, vê a fome que eu passei. É triste, enfim, e mesmo assim, como ovos tenho leite. Eu trabalho até dormir, em pé estar na cama é um deleite. Ah, sim? Sim, mas não faz mal, já me habituei. E tu? Bem. Sim? Posso ter aquilo que eu quiser, criados sem ter fim. Eles trazem ovos, pão também, com geleia de jasmim. Tu podes rir, vou-te pedir, esqueço o que eu contei. Quem me dera, enfim, livros só para mim, aprender o que eu não sei. Sou como tu, ah, yes? Igual a ti. E nós não queremos estar aqui. Dentro de nós há um sonho ainda em tu. Eu sei que sou como tu. Em ti eu vi tudo o que sou. E mais feliz agora eu estou. Já te encontrei, és tudo o que eu sonhei. Eu sei que sou como tu. Então, és cantora? Não, trabalho na penitenciária da Madame Carla. Oh, quer dizer, na loja de vestidos. Eu adoro os vestidos da Madame Carla. Fui eu que fiz esse. Foste tu que o fizeste? O modelo parece tão complicado. Ah, não é difícil. Escolho um bom tecido e para já uso a minha inspiração. Mais agulha, a linha, então vou lá, tenho o vestido na mão. De passar a tiara na mão, dançar até ao cu. Eu sei com quem me hei de casar e não quero mais nenhum. Mas não deixe que a minha mãe saiba, não quero desapontá-la. Compreendo perfeitamente. Sou como tu, eu como tu, igual a ti. Já percebi que foi algo.